Verdade, meus amigos. Então, uma família saudável, para concluir, portanto, é uma família cujos seus membros se desenvolvem, estão juntos, trocam emoções, amplo diálogo, os papéis são muito bem definidos, a fronteira de trocas afetivas é clara, essa família se abraça, se junta, se reúne, gosta de estar juntos, consegue falar das coisas boas e consegue falar das coisas ruins com facilidade. A família disfuncional sempre tem um boi de piranha que a gente quer destacar, sempre tem uma ovelha negra. Quando ele melhora, surge um outro, porque no sistema, quando um melhora, o outro adoece, demonstrando que o sistema não está bem. Então, é uma família que não consegue estar juntos. Quando está juntos, brigam, não conseguem dialogar, apenas gritam ou ficam em silêncio, sepulcral, gelado, agressivo. Quando falam, não fazem reflexões, observações, análise, fazem críticas destrutivas, desqualificam, censuram e estabelecem relações sempre depreciadoras do outro. Quando, dessa família disfuncional, para trabalhar a relação física, proximidade física, é só pela agressividade, só há espaço para a agressividade. Não comparece nenhum elogio. E as coisas negativas é tão imensa dentro dessa família que gera um caos, eles não conseguem abordar os problemas, porque eles não conseguem lidar com a malha de dor que está na interação dos seus membros e, portanto, que é o problema maior, aquele problema novo que surgiu, eles não conseguem lidar, eles estão paralisados pela sua dor. E na família disfuncional há muito pouco afeto, há muito pouco amor. A família saudável, ela transuda amor, ela transuda tanto amor que quando você chega perto dela, você quer ficar. A família disfuncional, tu chega, tu leva vontade de ir embora, tem tanta briga, é um espinheiro que tu te aproximas e tu só sentes picadas. Numa família saudável, é uma rede, tu chegas e te deitas. E no reco-reco da rede, que é esse instrumento fantástico, e eu disse que ele é saudável, por quê? Porque quando tu deita no reco-reco, a pessoa deita, encosta em ti, tu não consegue ficar longe do outro, prestar atenção na rede? É interessante a rede, o design da rede é interessante. O pé está em cima, ou seja, você não pode sair correndo, não pode dizer que vai tomar um copo d'água, que vai bem ali e desaparece. O pé está em cima, ou seja, está todo mundo desarmado. E no reco-reco, ninguém necessariamente está encarando ninguém face a face, no sofá, na mesa. A gente está do lado, olhando para Deus, no teto. E dizendo, meu bem, eu tenho pensado muito no nosso relacionamento, meu filho. O reco-reco da rede. Reco-reco, reco-reco. Aquele reco-reco parece que é a sonoplastia indispensável para que o diálogo flua e a troca possa se estabelecer. Meu bem, diga-me, aonde eu posso melhorar com você? Ao invés de você é o problema, onde eu posso melhorar com você? Onde é que a mamãe não está conseguindo ser legal com você? É diferente a família saudável, percebe? A pessoa fala de si, não acusa o outro. Fala de si e não tem como o outro te atacar, ele não está sendo atacado. Ele não tem como se defender, você que está se dizendo que você está pedindo ajuda para melhorar. O outro diz, não, eu também tenho estado meio atrapalhado. Desculpa, mãe. Eu também não tenho estado legal. Aí pronto, abre-se um espaço de escuta na família do reco-reco. E às vezes a gente coloca toda a família na rede ali. Tá os três membros, põe lá bem baixinha, porque se cair a gente não se machuca. Reco-reco. E ali, naquele espaço, e é interessante porque aquele espaço é um espaço lúdico. Nós brincávamos na rede, né? É o espaço do sono paraense, porque faz muito calor e dorme na rede, muito na rede, porque faz menos calor. Então quando você deita na rede, você descansa. Você se refaz. Uma pausa para o nosso intervalo, depois a gente volta para as questões, as perguntas e respostas. Obrigado.